Utilizando essa mesma metáfora que o Antônio estava usando, do iceberg, em que toda a parte submersa é o nosso inconsciente, e apenas aquilo que, através dos nossos atos, das nossas ações, do nosso jeito de falar e assim por diante, nós expressamos, seria o consciente, o estar ciente. Mas como é construído o nosso inconsciente? É importante nós compreendermos como acontece essa construção, porque como vamos expandir uma consciência se nós não entendemos como ela é desenvolvida? Então, uma parte dessa parte inconsciente, nós trazemos através das nossas múltiplas encarnações. Então, todas as nossas vidas passadas, elas estão gravadas, elas estão guardadas nessa parte submersa na nossa mente. Depois disso, no momento que nós nascemos, existe um estudioso, Richard Barrett, que ele classifica 7 níveis de consciência. E que esses 7 níveis de consciência, eles acontecem, são construídos por nós individualmente ao longo da nossa vida. Iniciamos então com o primeiro nível de consciência, que é a sobrevivência física. Assim que viemos ao mundo, até os 2 anos, por exemplo, ele descreve que nós, enquanto indivíduo, enquanto pessoas, não nos distinguimos ainda como eu sendo alguém e o outro sendo outra pessoa. A gente se entende como sendo uma coisa só. Tanto é que o bebê, ele não sabe a diferença entre ele e a mãe. Ele acha que ele e a mãe são a mesma coisa. Tanto é que quando a mãe se afasta um pouquinho, ele chora. Porque ele pensa que alguma coisa está se afastando. Ele sente que alguma coisa está se afastando. Então, nesse momento da sobrevivência física, é um momento muito, muito importante. Porque nesse momento nós compreendemos e estamos construindo dentro de nós essa relação tão importante de entender quem nós somos e quem é o outro. E essa dependência que nós temos do outro. E isso nós carregamos para toda a vida. Então, a forma como nós somos tratados, a forma como nós somos cuidados nessa fase dos 0 aos 2 anos, ela é muito importante. Porque ela vai determinar medos, inseguranças, conflitos, que depois, mais tarde, eles já estando guardados lá no nosso inconsciente, eles vão acabar se manifestando nas nossas decisões, por exemplo. Então, ela é muito importante. O segundo nível de consciência é a consciência de relacionamento. Quando o bebê, ele começa a perceber, então, dos 2 até os 5 anos, ele começa a ter relações com a família. Ele percebe, nós percebemos, que nós somos alguém, uma pessoa, um ser, e que tem outras pessoas que convivem com nós. Geralmente, nessa fase, nós temos a nossa relação familiar, que também é muito determinante. Porque dentro dessa construção, nós construímos também a questão da autoestima. Quando os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos mais velhos e assim por diante, a forma como eles nos tratam, a forma como eles dizem as coisas para nós, também vai fazer com que isso gere uma autoestima elevada ou uma baixa autoestima. Quando, por exemplo, nós somos tratados com palavrões, né, com descaso, com omissão e assim por diante. E também do outro lado, né, quando nós somos ouvidos, atendidos, amados, né, cuidados e etc., também todas essas coisas vão sendo guardadas nessa parte do iceberg, né, que fica submerso. Depois, então, dos 5 anos até os 18 anos, nós temos, então, a consciência da autoestima, que é quando nós já ampliamos um pouco o nosso espaço, deixamos o nosso espaço somente familiar, para ingressarmos no espaço da escola, dos amigos, de outros parentes, das famílias dos nossos amigos, conhecendo outros lugares, ou seja, o nosso consciente, ele passa a alargar. E é nesse período, dos 5 aos 18 anos, que nós aprendemos a questão do respeito. Como eu respeito o outro e como eu gostaria de ser respeitado. Olha como é importante também esse momento do nosso desenvolvimento. Como eu gosto de ser tratado, como eu gosto de ser respeitado e a forma como eu vou fazer para o outro. E é nesse período, então, que também, como eu disse, nós alargamos um pouco mais a nossa consciência de relações. O quarto nível é a consciência de transformação. É quando, então, nós, passando dos 18 anos, podemos já começar uma profissão, começamos um namoro, começamos uma faculdade, começamos cursos, ou seja, tudo aquilo que nós guardamos no nosso inconsciente, nesse momento ele começa a subir um pouquinho, tornar consciente. Porque através daquelas coisas que nós guardamos, nós começamos a fazer as nossas escolhas. Transformar. Então eu posso transformar o meu medo, a minha insegurança, na autoconfiança. Eu posso transformar o desamor, o maltrato, o desrespeito, em respeito. É muito comum nós vermos pessoas e nós mesmos, muitas vezes, que viemos de um lar com alguma dificuldade, nesse momento, a partir dos 18 anos, nós tomarmos a decisão que nós não queremos mais viver daquela forma. Que nós não queremos uma família assim, que eu não quero um comportamento semelhante ao que meu pai tinha, que a minha mãe tinha. Ou seja, eu quero transformar. Eu quero me relacionar diferente comigo mesmo e com os outros. E ali, então, nós fazemos as nossas tomadas de decisão. O quinto nível, né, é a consciência da coesão interna. Ou seja, nós começamos a nos dar conta daquilo que realmente está dentro de nós, aquilo que nós já construímos. E a partir dessa coesão, dessas características, nas nossas virtudes, os nossos valores, aquilo que nós já construímos e transformamos dentro de nós, vão fazendo com que nós deixemos, então, as nossas crenças, as nossas experiências ruins de lado, né? Nos desapegando dessas coisas e passando a viver coisas novas. Então, é uma diferença, é um up, né? É um momento muito, muito importante. É o momento em que cada um de nós pode ou deve se perguntar: o que minha alma está pedindo para eu fazer agora? O que minha alma está pedindo para eu fazer agora? É uma pergunta muito importante. Porque a resposta desta pergunta, ela é tão, tão importante, tão, porque ela vai fazer com que a gente tome uma decisão diante dessa resposta. E a gente não fique acomodado. E não passe a usar essas experiências, todas essas coisas que ficaram no nosso inconsciente, de uma forma negativa. O nível 6, então, nós temos a consciência de fazer a diferença. É quando nós buscamos os nossos semelhantes, os nossos iguais. Nós compartilhamos ideias, buscamos ter ao nosso redor pessoas, seres que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos desejos, dos mesmos ideais. E é a partir desse grupo do qual nós nos cercamos é que nós vamos compreender que realmente fazemos a diferença na nossa vida e na vida do outro. Que nós podemos. E isso é muito altruísta, é muito positivo, é uma excelência. O quanto nós podemos perceber que eu posso fazer a diferença na minha vida, na minha casa, na minha família, no grupo que eu trabalho, no grupo que eu estudo e assim por diante. E o sétimo, então, e último nível, segundo Richard, que é o nível de consciência de serviço. Ou seja, é quando nós estamos prontos. Estou pronta para o trabalho. E nesse momento de estar pronta, eu já me desapeguei de um monte de coisas que eu percebia que não valia a pena, que não me levavam adiante, que não me faziam progredir e assim por diante. Eu já me desapeguei dessas coisas. E então, eu vou usar como parâmetro para as minhas escolhas os meus valores e a minha intuição. Porque é o momento em que a nossa intuição está bastante aberta. Então nós estamos prontos. Então quando nós falamos em expandir a consciência, nós precisamos ver se antes nós atingimos os níveis de desenvolvimento dela. Porque muitos de nós ainda está no nível de consciência ainda dos 5 aos 18 anos. Ainda construindo uma autoestima, ainda com muitos medos, ainda com muitas coisas que não foram bem elaboradas, enfim. Então nós precisamos avançar, nós precisamos ir um pouco além, precisamos nos desenvolver. E isso precisa boa vontade, precisa estudo, precisa esforço, precisa trabalho, dedicação, perseverança e assim vai. Porque sem isso, nos deixando levar como a vida quer, nós vamos nos manter exatamente no caminho que nós estamos. Se queremos avançar, precisamos dar um passo a mais. E esse é o convite para essa semana. Lembrando que uma grande caminhada, um grande caminho, ele começa com o primeiro passo. Então fica o convite, que nós tenhamos a coragem de dar o primeiro passo para buscar, então, sim, o desenvolvimento da nossa consciência, trazer aquilo que já guardamos lá no nosso inconsciente, trazer para a ciência, resolver aquilo que nós não conseguimos e guardamos daquela forma, e aí, a partir daí, ter uma vida plena, porque é isso que Deus, é para isso que Deus nos criou, para termos uma vida plena.